DJ Neto, o original. DJ Neto de Ananguera, no melhor do bairro da saudade. Vejo nessa palma a minha calma, minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo, sob o teto da razão. Saudade. Nas noites caladas, ainda amada, flor alada. Além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. É saudade. Da saudade. Um abraço aí pro DJ Cristiano Saudade. Ele toda a comitiva do Bielson lá no Pará. Baixou o aplicativo e agora tá recordando, curtindo só as melhores. Bora, Cristiano! Mete ficha, maninho! Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria em cantar. Abraço aí pra Val, lá de Águas Brancas. Hoje tá na área. Tá só de boa, né? Nosso Senhor de Saudade só tá começando. Já ligadinho, meu amigo Landel, que lá de Concórdia do Pará. Esse carinha é considerado, viu? Dia 10 aniversário dele, junto com o Pop Saudade. Bora, Lan! Vou encerrar essa, viu? Meu amigo Expedito Fonseca, lá de Macapá. Vou cuidar mais um pouco do já cansado da solidão e de tanto sofrer. Vou cuidar mais um pouco de mim, procurar esquecer o ruim. O que eu quero é viver. Viver a vida, viver. Eu quero dar um abraço pro meu parceiro DJ Everton Mix. Hoje ele tá na escuta, né? Já fez parte também do quadro dos DJs da Web Rádio. Tá só na manha, só de boa. Ele arrebenta lá na Web Rádio Adrenalina Top Mix, né? Ele é a sua primeira dama. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Ai. Voltei porque te amo. Diga também que não me esqueceu, que o amor da tua vida ainda sou eu. Saudade. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá, que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá, que eu necessito do teu beijo. O melhor do baile da saudade. Amor da minha vida, foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá que eu quero muito o teu prazer. Tá lotado. Vem cá ficar comigo, vem matar o meu desejo. Vem cá que eu necessito do teu beijo. Também um abraço pro Thiago Fabuloso. Já na escuta. Alô, Thiago. Um abraço pra você, viu? Um abraço. Amor da minha vida. E aí? Foi preciso a distância pra gente aprender que separados só vamos sofrer. Vem cá comigo agora, vem se dar, vem receber. Vem cá que eu quero muito o teu prazer. Vem cá ficar comigo. E a você ligadinho, DJ Neto detonando. Vem muita coisa boa pra você aqui no Melhor do Baile da Saudade. Eita saudade, pai d'égua. DJ Neto de Ananindeua. Se um dia quiseres voltar, o caminho é o mesmo. Não guardo rancor no meu peito, pois não tenho direito. Às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso sofrer. Há coisas na vida que a gente não pode entender. É saudade. Se cada cabeça é um mundo, o seu não conheço. Confesso, você desta vez me virou pelo avesso. Pergunto ao meu coração, que às vezes me dá solução, mas desta vez foi mais forte, bem mais que a razão. Pergunto ao meu coração, que às vezes me dá a solução, mas desta vez foi mais forte, bem mais que a razão. Saudade. Abraço aí pro Renan Furtado, toda a comitiva lá de Mogi das Cruzes, São Paulo. Alô, Renan. Um abraço, viu? Valeu. Se um dia quiseres voltar, o caminho é o mesmo. Não guardo rancor no meu peito, pois não tenho direito. Às vezes é preciso chorar, às vezes é preciso sofrer. Há coisas na vida que a gente não pode entender. Saudade. Se cada cabeça é um mundo, o seu não conheço. Confesso, você desta vez me virou pelo avesso. Pergunto ao meu coração, que às vezes me dá solução. Mas desta vez foi mais forte, bem mais que a razão. Saudade. Pergunto ao meu. Abraço aí pro Arlen e o Alexandre. Que às vezes me dá solução. Já na escuta e recordando. Me entreguei inteiro pra você. Me dei de corpo, alma e coração. Você trouxe pra mim felicidade e nunca mais senti solidão. Você é a metade que me faltava, a razão principal pro meu viver. Por isso não me canso de dizer: amo você, amo você, amo você. O melhor do baile da saudade. Nosso amor é feito de carinho, tem bem mais flores que espinhos. A minha busca terminou. Com você eu encontrei o verdadeiro amor. Saudade. DJ Andrei, já ligadinho. Tá na escuta, tá recordando, tá dando valor, né? Minha amiga Lúcia Santos, divulgadora. Nosso muito obrigado. E avisando que a gente já tá gravando o CD ao vivo, pra você baixar e escutar a hora que quiser. Você é a metade que me faltava, razão principal pro meu viver. Por isso não me canso de dizer: amo você, amo você, amo você. Nosso amor é feito de carinho, tem bem mais flores que espinhos. A minha busca terminou. Com você eu encontrei o verdadeiro. Eita saudade! Alô Everton, J. Everton Mix. Esse é considerado. Que a gente se encontrou, não aconteceu, simplesmente o nosso amor já estava escrito lá no livro do saber, mesmo antes da gente nascer. Você sem querer por mim esperar, eu sem saber por você procurava. O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Ai. Nosso amor não é um simples caso ou um acaso. A gente se ama. Você nasceu pra mim, eu pra você. Também quero mandar um abraço aí pro DJ Júnior de Tsunami, lá de Afuá. Ele que comanda só as melhores também, né?

você pode pedir seu alô para o número 988-250476, só avisando com o DDD 91. Meu amigo Alfredo Boy, lá em Santa Catarina. Muito tarde, meu bem, pode crer. Tá curtindo, tá recordando? Aqui no Melhor do Baile da Saudade. O melhor do baile da saudade. Venha ver como é que eu estou. É saudade. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Você me disse tantas coisas lindas que eu jamais esqueci. Me fez sentir nos seus abraços o amor mais puro que eu já vi. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Saudade. Eu não pensei que você fosse assim sem me dizer adeus, deixando em mim essa saudade, matando assim os sonhos meus. Venha ver como é que eu estou. Também um abraço pro DJ Gabriel, ele que também faz parte do Bielson, juntamente com meu amigo DJ Cristiano. Esse carinha sempre divulgando o nosso trabalho, dando aquele apoio. Ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. E vamos nessa, ainda tem muita coisa boa pra rolar. Solidão magoa demais. Não suporta a dor desta paixão que você deixou no meu coração. Saudade. Você falou comigo, meu bem, que seu amor era só meu. Agora sozinho aqui eu estou, louco pra te amar, meu amor. Opa! Volta bem depressa que eu estou aqui sozinho, morrendo de saudade dos seus beijos, dos seus carinhos. Volta bem depressa que eu estou aqui sozinho, morrendo de saudade dos seus beijos, dos seus carinhos. Saudade. Meu amiga Val, agora na companhia da sua filha Vivian, de Águas Brancas. Agora sim, tá na escuta pelo aplicativo, né? Esse é o Melhor do Baile da Saudade. 24 horas, tocando muita recordação. Do baile da saudade. Você falou comigo, meu bem, seu amor era só meu. E agora sozinho aqui eu estou, louco pra te amar, meu amor. Volta bem depressa que eu... DJ Helder Moraes, lá de São Luís do Maranhão, morrendo de saudade, sempre na escuta. DJ Neto de Amarindoa. Tá cedo, filha. O teu é bem melhor, eu dar o fora. Ai. Tantas vezes por você chorei. Tentei, me iludir, me enganei. Sei que ainda vou chorar, sei que muito vou sofrer. Também eu quero dar um abraço aí pra Andréa Lopes. Andréa Lopes que já tá divulgando nosso link, divulgando pra galera que tá a fim de recordar, de curtir só na mãe. O melhor do baile da saudade, o DJ Neto de Nangdeu. Simba! Desculpe, mas agora eu vou embora. Mais uma, mais uma, mais uma! DJ Neto de Amarindoa. Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca e você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando, meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você, que você jurava não me esquecer.

hoje ele tá na área, tá recordando, só de boa. Você me deixa tão triste com esse teu ciúme. Parece até que você não acredita em mim. O melhor do baile da saudade. Todas as coisas que eu faço, você me censura. E diz que o nosso amor está chegando ao fim. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir, e nessa loucura procura insistir. Por que é que eu te chamo e você não vem? Não vê que eu estou precisando de alguém, mas você só quer destruir nosso ninho de amor. Eu já te implorei, te pedi por favor, pra não machucar nosso tão grande amor. Mas você parece que não quer me ouvir. Meu amigo Alandel, que de Concórdia. Alô, Alan, manda o nome dessa galera aí, filho. Não vem, não. Hoje ele tá dando valor. Precisando de alguém, mas você. Já deixa você errar, viu? Nosso ninho de amor. Eita, saudade! DJ Neto de Anangela, no melhor do pai da saudade. E já gravando o CD ao vivo, legal. Há quanto tempo você já não está mais dividindo as coisas comigo? É saudade. É coisa de louco me acostumar assim. Esse amor brincou comigo. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Andando na rua, gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, todo lazer me lembra você. Saudade. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Alô, Andréia, com certeza, viu? A gente tá gravando o CD, a gente vai disponibilizar o link logo mais. DJ Neto de Amarindeua. Saudade. Andando na rua, no meio de gente, toda essa gente parece você. No fliperama, na lanchonete, me lembra você. Coisa de louco, você não sai da minha cabeça. Coisa de louco, como você fez a minha cabeça. Um abraço aí também pra toda a comitiva lá de Bragança. Também a Denise, Augusta, seu Ademir. Essa galera que é 24 horas conectado e hoje tá curtindo o nosso show de saudade ao vivo. saudade. DJ Neto de Amarindeua. Acho que você não vem. Ficar sem você não dá. Não sei o que aconteceu. No carro quase louco estou. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Fala de nós. A vida passa num segundo. O tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. O carro quase louco estou a esperar uma canção no tocar fita. Fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Saudade. Um abraço aí pro Ronaldo, pra Márcia, o França e a Fernanda, né? Toda essa galera aí na companhia da minha amiga André Lopes. Oi! Vida passa num segundo, o tempo corre sem parar. Não sei o que aconteceu. Tá lotado. No carro quase louco estou. No tocar fita, fita, feito um jogo. Fala de nós, feito um jogo. Esse é o melhor do baile da saudade. Fala de 24 horas. Um jogo. Tocando muita coisa boa pra você, viu? Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Então vamos nessa! Meu bem, tu vem pra mim, senão eu vou sofrer. Se eu te perder, não vou viver. Meu coração já não suporta tanta dor. Pois eu só quero o teu amor. Meu bem, tu vem pra mim, senão eu vou sofrer. Se eu te perder, não vou viver. Meu coração já não suporta tanta dor. Hoje eu só quero o teu amor. Quando voltares para os meus braços, a minha vida vai melhorar. Eu não resistirei tanta palpitação e este meu coração a te chamar. Quando voltares para os meus braços, a minha vida vai melhorar. Eu não resistirei tanta palpitação e este meu coração a te chamar. Meu bem, tu vem pra mim, senão eu vou sofrer. Se eu te perder, não vou viver. Meu coração já não suporta tanta dor. Pois eu só quero o teu amor. Meu bem, tu vem pra mim, senão eu vou sofrer. Um abraço aí pro meu amigo Maguilinha. Ele e a sua esposa Marília. Meu coração já não suporta tanta dor. Toda a família Siqueira em Macapá. Meu amor, meu bem, tu vem pra mim, senão eu vou sofrer. Se eu te perder. Família em peso recordando. Simbora! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar amor, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar amor, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Eu quero te fazer feliz. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom, a gente se amando. Simbora! Caqueado! Vamos lá, galera, agora sim, só no caque, vai! O caqueado vai ter, ué! Tá lotado! O melhor do baile da saudade! Me avisando que você pode baixar as músicas que eu toco, que fazem sucesso nos bailes. Só acessar melhor do baile da saudade.blogspot.com.br. Eu quero teu amor pra mim. Vem dar, vem dar. Eu quero te fazer feliz. Vem dar, vem dar. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho bom. A gente se amando. Eu quero a noite inteira você pirando aqui comigo. Quero você pra mim nesse sonho. Abraço aí pro Alan, pro Davidson, o Thais e o Vinícius. Comitiva lá de Concórdia do Pará. DJ Neto de Amadeu. Você, meu bem, te amo e não posso viver sem você, meu bem. É saudade. Te amo tanto, tanto, tanto, tanto que não posso mais. Opa! Te quero tanto, tanto, tanto, tanto que perdi a paz. Quero ter você comigo para amar. Todo meu amor eu vou te dar. Acredite, amor, quero você pra mim. Quero você comigo até o fim. Acredite, amor, quero você pra mim. Quero você comigo até o fim. E aí? Te amo e não posso viver sem você, meu bem. Te amo e não posso viver sem você, meu bem. Saudade. Te amo tanto, tanto, tanto, tanto que não posso mais. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto que perdi a paz. Quero ter você comigo para amar. Todo meu amor eu vou te dar. Acredite, amor, quero você pra mim. Quero você comigo. Um abraço aí, toda a comitiva do grupo Os Melhores do Siqueirão. J. Kleber, Domingo Adailton, a Maísa. Até o fim. Sempre dando aquele apoio. Te amo e não posso viver sem você, meu bem. Te amo e não posso. Te amo tanto, tanto, tanto, tanto que não posso mais. Te quero tanto, tanto, tanto, tanto que perdi a paz. Quero ter você comigo para amar. Todo meu amor. Eita, saudade! O negócio tá pai d'égua, tá bacana. Quero você pra mim. E você recordando do outro lado. Quero você comigo. Aqui no Melhor do Baile da Saudade.

saudade que eu não conhecia, mas que depressa chegou. Vi o amor tão presente, coisas que fogem da gente, quando tudo parece tão perto e se vai de repente. Veio o arrependimento, mas bolas eu não sou perfeito. Aparece, vem ver o amor que ficou no meu peito. Saudade. Volta pra mim, volta pra mim. Me dá uma chance, acredita em mim. Volta pra mim, volta pra mim. Me dá uma chance, acredita em mim. Porque eu amo, meu amor, eu te amo. Se eu errei foi engano, hoje eu sei que te amo. Eu amo, meu amor, eu te amo. Se eu errei foi engano, hoje eu sei que te amo. Um abraço aí pro Tom Almeida, grande astro do brega. Tá por aqui, tá recordando. Alô, Tom! Volta pra mim, volta pra mim. Me dá uma chance, acredita em mim. Porque eu amo, meu amor, eu te amo. Um abraço aí também pro André Barroso, chegando agora pra curtir nossa programação aqui do Melhor do Baile da Saudade. Jangada. DJ Neto de Ananindeua, no Melhor do Baile da Saudade. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando, e as angústias da terra querendo esquecer. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. A jangada sai do porto na esperança de voltar. Pelas ondas se abate no mar verde da saudade, tem vontade de ficar. Jangada que vai e volta, tem na vela dois sinais, de saída e de regresso pelo mar, onde o progresso já entrou tirando a paz. É saudade. DJ Neto de Amarindeua. Jangada, olha as lindas gaivotas voando. Outro céu mais feliz procurando, e as angústias da terra querendo esquecer. Jangada, me conduza pro meio do mar. Eu preciso também respirar. O ar puro das águas não deixa eu morrer. Abre a vela, jangadinha, e reveze o remador, respeitando onde passa. Eita, saudade, pai d'égua. Fumaça e sem barulho. Pra você dançar bem agarradinho. Abre a vela, jangadinha. Oi. E reveze o remador, respeitando onde passa, sem catinga de fumaça e sem barulho de morte. Mais uma assim, ó. DJ Neto, o original. DJ Neto. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe

Essa não, covarde! Minha amiga Cláudia, lá na Pedreira. E as seguidoras do Cineral. Volte pra mim. Opa! Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Ai! Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Sem saber o que vai ser de mim. Abraço aí pro DJ Kiko Tavares. Alô, Kiko! Por favor, eu estou. Já ligadinho, recordando, curtindo nosso show de saudade. Hoje, nessa quarta-feira, Pai Dega. Web Rádio, o melhor do baile da saudade.